passado diriam que eu tava maluco. O pessoal gosta de escrachar, de ver a gente por baixo, pra depois aconselhar, dizer o que é certo, o que é errado. Eu te avisei, vai à luta, marca o teu ponto na justa. Eu te avisei, vai à luta, marca o teu ponto na justa. O resto deixa pra lá, deixa pra lá. O resto deixa pra lá, deixa, deixa pra lá. Você me ouviu, mas fingiu que não tinha ouvido nada, armou de boca calada e agora se deu bem. Passa toda deslumbrada, sem um tostão pra me emprestar, com um cordão de puxa-sacos pra te paparicar. Te avisei, vai à luta, marca o teu ponto na justa. Deixa pra lá, deixa pra lá. Ah, deixa pra lá. Eu li teu nome num cartaz em letras de neon. Que eu tava maluco. É, o pessoal gosta de escrachar, de ver a gente por baixo, pra depois aconselhar, dizer o que é certo, o que é errado. Eu te avisei, vai à luta, marca o teu ponto na justa. É, eu te avisei, vai à luta, marca o teu ponto na justa. O resto deixa pra lá. Os fãs de hoje são os linchadores de amanhã.